abrasador, pressa de chegar. Os coros de Ray-Ban cantando a partir. A cassete dos Ramones para a gente curtir. Aqui vou eu para a costa. Aqui vou eu cheio de pica. De Lisboa vou. Esplanada mesmo à beira-mar. A cerveja na mesa para refrescar. Ao longo das praias sob o sol de verão. As miúdas da costa são uma tentação. As costas a Lisboa, vou para o sol da Caparica. Vira as costas a Lisboa, vou para o sol da Caparica. E assim vamos gozando as férias de verão. Lisboa, vou fugir, vou pro sol da Caparica.